toda honra, toda glória e todo louvor esta noite ao nome bendito de Jesus. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Só os que estão felizes esta noite, digam glória a Deus. Os que estão alegres, digam aleluia. O Senhor está aqui esta noite, estamos mais uma vez sentindo a sua bendita presença. E crendo que mais uma vez o Senhor falará conosco através da sua bendita palavra. Todos os que estão em pé, vamos para a palavra do Senhor Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 10. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 10. Enquanto os irmãos estão buscando o texto bíblico, queremos louvar a Deus e externar aqui os nossos agradecimentos por esta oportunidade tão especial e maravilhosa que é pregarmos a palavra de Deus em uma das noites da nossa convenção estadual. E queremos de antemão agradecer ao meu pastor, pastor da nossa igreja em Foz do Iguaçu, pastor do estado do Paraná, que nós carinhosamente chamamos de pai, não é? Lá em Foz do Iguaçu, pastor Israel Sodré, a irmã Mary, que nós amamos e temos um carinho todo especial, os pastores que nos acompanham, pastor Isaías Cardoso, pastor Altair Luiz de Moraes e os demais pastores, o pastor Dênio, que prontamente nos fizeram esse convite para que aqui estivéssemos pregando a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que pregamos já há algum tempo a bendita palavra do Senhor. Os irmãos que são conhecedores e sabedores sabem que já é o terceiro ano que pregamos no Congresso dos Gideões em Camboriú, mas hoje eu estou realmente de uma maneira um pouquinho mais preocupado e intenso. Eu espero que o Senhor Deus nos dê graça, porque eu estou aqui atendo a retaguarda do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, que desde o início do meu ministério de fé eu aprendo a admirá-lo e respeitá-lo como uma das colunas eclesiásticas que nós temos na nossa nação brasileira, servo de Deus, um exemplo para nós, jovens pregadores e obreiros do Senhor. Deus abençoe, pastor José Wellington, poder estar com o Senhor esta noite. Deus o abençoe em Cristo Jesus, pastor desta igreja, pastor Ivo, pastor de honra, pastor presidente, e o querido pastor Moisés, que foi meu professor de teologia na ETAD, né? Há 10 anos atrás. Deus abençoe os demais obreiros, evangelista Floriano, que é nosso amigo. Vamos para a palavra de Deus. Evangelista Benhur, que aqui está, meu companheiro, servo de Deus, pregador também em Foz do Iguaçu, pastor Darli, que é meu amigo, veio lá de Portugal, de Setúbal. Vamos para a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 32, versículo 10. A nossa saudação é também a todos os presidentes de campo, convencionais, membros da mesa que aqui estão, pastor Val, que é meu amigo particular. Capítulo 32 do livro do Gênesis, versículo de número 10, da palavra de Deus. Diz assim, leiamos a partir do versículo 9 para a compreensão melhor. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes, viaja a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a sua fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Eu gostaria de repetir e frisar para a compreensão de todos esta última parte deste versículo que diz, com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Para ficar bonito, para que você possa recordar, repita comigo bem forte, com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Mais uma vez, para gravarmos, diz a pedagogia que tudo que repetimos por inúmeras vezes temos maior facilidade de assimilarmos. Então repitamos conosco, com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Amém? Assentados queiram estar, vamos ouvir a palavra de Deus. Se o irmão do som puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeceria por gentileza. Aleluia. Isso. Deus seja louvado. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo de número 32, versículos 9 e 10, nós estamos aqui diante de uma oração expressiva, de uma oração maravilhosa, feita pelo terceiro patriarca da linhagem de Israel, este homem chamado Jacó. E quando eu leio este versículo bíblico, fala acerca do retorno que da viagem que este homem fizera, em retorno à sua terra, depois de Deus o levá-lo para a terra da promessa, para a terra dos seus sonho, para que ele pudesse então casar-se com as suas esposas, herdar toda a herança que ele possuíra de gado, de patrimônio, e trazer os seus filhos. Agora ele vai encontrar o seu irmão Esaú depois de muitos anos. E eu vejo aqui que a história deste homem resume-se nestes dois versículos da palavra de Deus, entendendo que estamos aqui esta noite diante de muitos obreiros, de muitos servos de Deus, haja vista que estamos diante de uma convenção. E eu creio que a maioria dos irmãos que aqui estão esta noite são convencionais, obreiros do Senhor, servos do Senhor. E por isso eu quero falar esta noite a palavra de Deus, usando um tema em expressão, para que possamos gravar, recordar e levar em nosso coração. Eu quero falar sobre a bagagem de um obreiro. Quando eu falo acerca da viagem de Jacó, obviamente todos que saem em partida a uma viagem ou em destino a algum lugar, todos nós temos por costume levar alguma bagagem ou levar alguma coisa dentro desta mala. É costume nosso, pastor Genildo Simplício, como pregador do evangelho, sempre sairmos para evangelizar, para pregarmos, e todas as semanas nós prepararmos uma bagagem para então nesta bagagem providenciarmos aquilo que vamos usar ou iremos usar nesta determinada viagem. Eu creio que todos os amados irmãos que vieram de todos os recônditos do Paraná para esta cidade amada de Londrina e para esta convenção trouxeram em suas bagagens, quem sabe, os preparativos para passarem aqui esses 3 ou 4 dias da convenção do nosso estado. Todos nós que saímos em viagem ou em destino a alguma viagem, pastor Joel Júnior, nós sempre levamos uma bagagem, sempre levamos uma mala, querido evangelista, irmão Júnior. Quando nós viajamos em direção a esta bagagem ou a esta viagem, nós preparamos alguma coisa. Eu estou aqui diante de um homem chamado Jacó, que partiu em direção à sua viagem. Mas quando eu leio a sua história, quando eu percebo o momento da sua partida, devido à ira do seu irmão Esaú, eu percebo que quando ele partiu em direção ao seu sonho, em direção à promessa de Deus na sua vida, ele não teve tempo para arrumar uma bagagem, porque quem está fugindo não tem tempo de preparativos, ele tem que partir no calar da noite. E Jacó não foi diferente, ele teve que partir em direção ao seu sonho, porque a ira do seu irmão Esaú veio contra ele. Quando eu leio esta história bíblica e quando eu me emociono com esta passagem da palavra do Senhor Deus, eu entendo algo em especial e tremendo na palavra de Deus. E o que é? É que Jacó é um dos personagens bíblicos mais mal injustiçados que eu conheço em toda a Bíblia Sagrada, porque a lógica, a tradição, teria que apontar para Esaú. Eu creio que se Jacó estivesse aqui esta noite, antes mesmo de Deus mudar o seu nome e cumprir todos os sonhos da sua vida, com toda a convicção e certeza, ele não estaria com este microfone na mão pregando esta mensagem esta noite. Eu creio que se Jacó estivesse aqui esta noite, antes de Deus cumprir o projeto na sua vida, ele não estaria sentado aqui ladeando estas tribunas, não, senhores. Eu creio que ele estaria escondido nos últimos cantos da igreja, porque Jacó era desprezado. E todos nós que estudamos e lemos a sua história, sempre lembramos que Jacó, ele tem um princípio de caráter, de que não é um caráter muito bem invejado, porque todos algumas pessoas costumam dizer que ele era enganador, suplantador, mentiroso e até mesmo traiçoeiro. Quando eu leio a sua história, eu percebo que às vezes nós nos equivocamos com a história deste personagem bíblico. Por que, pregadora? Porque quando eu leio a história de Jacó, eu percebo que nós temos que compreender o outro ângulo da sua história. E que ângulo é esse? Eu quero esta noite ser um defensor de Jacó. Eu quero esta noite ser um apologista de Jacó. E eu quero mostrar para você o que é que este homem levou na sua bagagem. Primeiro, quando Jacó partiu em direção ao sonho e à promessa, tudo estava apontando para andar errado. Tudo parecia que não iria funcionar. Tudo entendia que seria e daria errado na vida deste homem. Mas Jacó é aquele tipo de crente, irmão Marcos, que não desiste do sonho. Jacó é aquele tipo de crente que não desiste do projeto de Deus na sua vida. Jacó é aquele tipo de crente que, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja o momento, Jacó é o tipo de obreiro que, quando você olha para ele, diz: dessa ele não passa, e dessa ele não vai vencer, esse momento ele não vai superar. Jacó é aquele tipo de crente que olha para o céu e diz assim: Deus, quem me prometeu foi o Senhor, quem me desejou realizar este sonho na minha vida foi Deus. E quando é Deus que resolve fazer, a tradição aponta para Esaú, a lógica aponta para Esaú, o costume judaico aponta para Esaú, mas eu não tenho culpa se Deus um dia me amou e me escolheu para fazer a diferença. Quando eu olho para esta situação e para esse texto bíblico, eu entendo algo tremendo e maravilhoso. Aos olhos humanos e aos olhos da terra, você não estaria sido escolhido para estar aqui esta noite e quem sabe exercer o cargo ministerial que você exerce na sua determinada igreja. Mas um Deus lá no céu um dia olhou para você na terra, tirou os Esaús que estavam tentando usurpar aquilo que Deus havia determinado para fazer na sua vida, e disse assim: meu filho, eu te amei de um modo em especial. Por isso é que eu usei a boca do profeta e pedi para que o apóstolo Paulo ratificasse na carta aos Romanos: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Todos nós que dizemos achamos que Jacó é enganador, suplantador e mentiroso, às vezes passamos por cima de um dos versículos lindos que eu encontro em toda a Bíblia Sagrada, lá no Salmo de número 20, e versículo de número 1, quando um dia Deus lá no céu resolveu homenagear Jacó, quando um dia Deus lá no céu olhou para a terra e disse assim: eu quero homenagear este homem chamado Jacó, e eu quero mudar o meu nome pelo menos por uma vez. E o que é que aconteceu? Deus disse para o salmista escrever: diga que o meu nome é o Deus de Jacó. Agora, se Deus lá no céu um dia olhou para a terra e resolveu homenagear alguém chamado Jacó, quem é eu e você para dizermos que ele não mereceria desfrutar do sonho e não mereceria desfrutar da promessa? O que eu quero fazer você entender esta noite, com a posição bíblica da palavra de Deus, é que tudo aquilo que as pessoas imaginavam que você não mereceria conquistar, você só está conquistando porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que resolveu fazer isso na tua vida. E quando Deus resolve fazer, quando Deus resolve derramar, quando Deus resolve usar, quando Deus resolve honrar aqui na terra, pode levantar murmurador, acusador, caluniador, pode levantar feiticeiro, pode levantar quem queira se levantar. Não tem jeito, irmão. Escolhido que é escolhido, quando Deus resolve abençoar, não tem quem possa parar o projeto na sua vida. Só os que acreditam nisso, levante a sua mão e dê um glória para o teu Deus aí esta noite, em nome de Jesus. Quando eu leio a história de Jacó, eu agora quero entrar na mensagem da parte de Deus. O que Jacó levou na sua bagagem? O que nós, obreiros do Senhor, temos que levar na nossa mala e na nossa bagagem em direção ao sonho e em direção à promessa de Deus na nossa vida? Quando eu leio esta história bíblica, eu percebo que quando Jacó saiu da sua casa, pastor José Wellington, ele levou consigo unicamente um cajado, uma vara de amendoeira. Quando ele está cruzando o Jordão, ele só leva esse cajado na sua mão, uma vara de amendoeira, um bordão, como queira chamar. Mas quando ele retorna com todo o seu gado, com as esposas, com a promessa, ele olha para o céu e ele não lembrou das esposas, não lembrou da promessa, não lembrou dos bois, do gado, do sonho, do ideal. Não, senhores, ele só lembrou da maneira que ele saiu da sua casa, indo em direção ao sonho ministerial. E o que é que ele recorda, se lembra, irmão Floriano? É que quando ele saiu da sua casa, ele só levou consigo um cajado. Cajado representa escolha, cajado representa ministério, cajado representa a chamada de Deus. Quando Deus foi escolher Arão, ele disse: a vara que florescera representará o homem escolhido de Deus. Sabe o que eu quero lhe dizer, pastora? Sabe o que eu quero lhe dizer, evangelista? Sabe o que eu quero lhe dizer, dirigente de círculo de oração que está aqui esta noite? Esposa de pastor, obreiros do Senhor, presidentes de campo, homens que detêm o poder ministerial e eclesiástico deste estado, é que o obreiro, o homem, o servo de Deus, ele pode perder o status, ele pode perder a fama, ele pode perder até o crédito aqui na terra, ele pode perder o prestígio aqui na terra, mas o obreiro não pode perder, em nome de Jesus Cristo, o cajado do seu ministério. Porque quem não perde o cajado não perde nada. Quem tem o cajado tem a presença de Deus. Quem tem o cajado representa a autoridade de Deus aqui na terra. Só os que estão com o cajado de Deus aqui esta noite, levante a mão e glorifique o nome bendito deste Deus poderoso. O que eu vejo aqui na vara de amendoeira é algo tremendo e maravilhoso. E o que é, pregadora? É que quando a vara de amendoeira florescia lá nas épocas da terra de Israel, e até os dias de hoje, a amendoeira joga sempre duas flores ao ar. A primeira flor é rosa e a segunda flor é branca. A flor branca colocada na boca, ela é amarga, mas a flor rosa colocada na boca, ela é doce. Ao nossa chamada e ao longo do nosso ministério e ao longo da nossa vida aqui na terra, você e eu também vamos saborear duas flores da nossa vida. A primeira é a flor amarga, o amargo do anonimato, o amargo do esquecimento, o amargo do deserto, o amargo do descrédito, o amargo da falta de confiabilidade, o amargo da falta de amizades, o amargo da falta da compreensão do nosso ministério. Mas eu profetizo em nome de Jesus que você veio para esta convenção porque chegou a hora da segunda flor brotar no seu cajado. Você vai sair daqui não sentindo mais o gostinho amargo da tua chamada, mas você vai sair daqui hoje sentindo o gostinho doce do teu ministério. Eu profetizo que o gostinho doce do teu sonho começa a brotar no teu cajado esta noite. Só os que acreditam nesta verdade profética, levante a mão direita e glorifique o nome deste Deus poderoso, em nome de Jesus. Quando Jacó está partindo em direção à sua chamada, E quando Jacó está partindo em direção ao sonho de Deus, ele leva consigo um segundo objeto da sua bagagem. Ele leva a convicção de sua chamada. Quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma mulher, quando Deus escolhe alguém para fazer a diferença, ele sempre tem que ter consigo a convicção de sua chamada. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe a mim e a você, às vezes as pessoas que nos cercam não vão acreditar no que Deus tem para mim e no que tem para você. As pessoas que fazem parte do nosso cotidiano são as primeiras pessoas que vão negar que Deus realmente é Deus da nossa vida. Depois até a nossa família muitas vezes deixa de acreditar na promessa que Deus nos fez. Mas quando o homem de Deus é escolhido de verdade, é ele que tem que ter convicção da sua chamada. Sabe por quê? Porque ninguém investiria em Jacó, ninguém acreditaria em Jacó, ninguém daria uma oferta para Jacó, ninguém ia querer investir nesse homem Jacó. Mas Deus lá no céu, ele é diferente. Deus não trabalha como eu e você imaginamos que ele tem que trabalhar. Sabe por quê? Porque eu nunca vi Deus escolher alguém preparado. Eu nunca vi escolher Deus alguém já em cima. Eu nunca vi Deus escolher alguém que já está lá em cima. Eu sempre vejo Deus acreditar em desacreditado. Eu sempre vejo Deus investir em quem ninguém quer investir. Eu sempre vejo Deus levantar em quem ninguém quer confiar para ser levantado. É por isso que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Sabe por quê? Porque quando a convicção da nossa chamada bate forte no nosso peito, o negócio é diferente. Eu e você esta noite precisamos entender e aprender que Deus só escolhe as coisas que não são, as coisas pequenas da terra, as coisas insignificantes desta terra. Quer ver? Eu vou andar pela Bíblia e eu vou lhe mostrar Deus trabalhando somente nas coisas pequenininhas desta terra, do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis. Eu sempre vejo Deus trabalhar com as coisas que não são, com as coisas que não têm, com as coisas que não podem, com as coisas que não aparecem. Vamos andar? A Bíblia diz que Deus estava, ou a Bíblia me faz entender que Deus estava naquela pequena pombinha que deixou a arca de Noé para mostrar que as águas do dilúvio estavam baixando. Deus estava naquela pequena pomba. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele corvo que alimentou o profeta Elias. Um simples corvo, mas quando tem fome, come até os filhotes. Mas na ordem de Deus, leva filé mignon para o profeta comer na caverna. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele cajado na mão de Moisés. Ele tocava o mar abria. Ele tocava o mar fechava. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela buzina na mão de Josué, que quando ele tocava, as muralhas de Jericó caíam embaixo. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela funda na mão de Davi e naquela pequena pedrinha que derrubou o gigante Golias. Coisa pequena, mas na mão de um homem de Deus é muita coisa para derrubar gigante. A Bíblia me faz entender que Deus estava até mesmo naquela tocha na mão de Gideão. Coisa pequena, mas Deus estava lá. A Bíblia me faz entender que Deus estava na capa de Elias. Coisa pequena, mas Deus estava lá. A Bíblia me faz entender que Deus estava na harpa na mão de Davi. Enquanto ele tocava, os demônios de Saul tinham que voltar de ré para o inferno. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos ossos de Eliseu. Coisa pequena, mas ressuscitou o soldado. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela queixada de jumenta na mão de Sansão, que matou 1000 filisteus para glorificar o nome de Jesus. A Bíblia me faz entender que Deus estava nos lenços e nos aventais de Paulo, que eram levados aos enfermos, e os enfermos eram curados. A Bíblia me faz entender que Deus estava na sombra de Pedro. Aonde ele passava, os enfermos eram curados. Se Deus só escolhe quem não é, se Deus só derrama poder em quem não tem, aonde houver um obreiro aqui esta noite, aonde houver um servo de Deus aqui esta noite, que ninguém tinha percebido, é porque Deus está na tua vida, é porque você é pequeno na mão dele. Só os que acreditam nisso, levante a mão e glorifique a Deus enquanto o irmão arruma o som para mim, irmão. Meu retorno sumiu, me ajuda aqui, por favor. Levante a mão direita, sim, levante a mão direita, levante. Levante a mão direita, levante a mão direita. Levante a mão direita, isso. Dá uma olhadinha pro irmão da direita, pro irmão da esquerda. Se você não percebeu nada de diferente, olha de novo, porque é Deus na vida dele. Deus só levanta quem não é. Os que não são aqui esta noite, mas acredita num Deus que é. Abra a boca e glorifica ele em nome de Jesus. Para mandar a baixúria. Eu creio, pastor José Wellington, que no início do seu ministério ninguém imaginaria onde o senhor ia chegar. Eu creio, pastor Sodré, que ninguém imaginaria onde é que Deus iria lhe colocar. Eu creio que cada pastor e cada obreiro que aqui está esta noite, olhando para o seu passado, não acreditaria hoje onde é que Deus iria lhe colocar. Eu sou um exemplo vivo disso. Somente Deus lá no céu poderia saber que um dia eu pregaria numa noite da convenção do estado do Paraná. Sabe por que é isso que acontece, irmão? Porque Deus, quando resolve fazer, exaltar, trabalhar, fazer, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. É por isso que você não pode deixar de acreditar na tua chamada. Você não pode deixar de acreditar no teu ministério. Eu profetizo que coisas maiores vai descortinar esta noite na tua vida. Só os que acreditam nisso, abre um sorriso para o céu e glorifique a Deus. O que é que Jacó levou na sua bagagem? Ele teve que compreender que ele não poderia ter uma falta de personalidade. Ele teria que ter uma personalidade fixa de um obreiro. Obreiro que não tem personalidade formada, Deus não pode trabalhar na vida dele. Quando Jacó saiu em direção ao seu sonho, ele saiu com uma tríplice personalidade. Ele imaginou ser uma coisa, pensou ser outra, mas a verdade, pastor Porto, é que ele era outra coisa. Há três tipos de pessoa aqui na terra: aquela pessoa que você acha que é, aquela pessoa que você imagina que você é, e aquela pessoa que os outros pensam que você é. Mas a única pessoa que serve para alguma coisa é a pessoa que Deus sabe que você é. Não adianta ser uma coisa, pensar ser outra e tentar ser outra. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. No início do meu ministério, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, terminava o seminário teológico, eu ganhei uma fita cassete de um pregador que eu admiro por demais, por toda a minha vida ministerial, pastor Gilmar Santos. E eu ganhei uma fita cassete da mensagem que ele pregou nos Gideões há muitos anos atrás, chamada As Cinco Marcas de um Verdadeiro Missionário. Eu ouvi aquela mensagem pelo menos umas 300 vezes, só na primeira semana. Aí eu falei assim: eu vou ser esse homem. Eu olhei para a foto preta e branca, olhei para a roupa que ele estava usando, o óculos que ele estava usando, e eu disse: eu vou deixar meu cabelo crescer para ficar bonito igual do pastor Gilmar. Até pedi para Deus me dar miopia para usar óculos para ficar parecido com ele. E eu dizia: eu vou ser o pastor Gilmar. Eu chegava a pregar em algum lugar e a mensagem que eu pregava era mais ou menos assim: meu Deus do céu, olha ali o que Deus está fazendo. Já começou a arrebatar. Aleluia. Eu fazia tudo que o pastor Gilmar fazia. Eu queria ser o pastor Gilmar Santos. Eu disse assim: eu vou pregar igual ele prega. Eu vou pregar nos Gideões igual ele já pregou. Eu vou ser o pastor Gilmar. Aí um dia eu fiz um congresso, ou ajudei a realizar um congresso na nossa cidade, na nossa igreja lá em Foz do Iguaçu, e o pastor Gilmar foi pregar. Quando eu fui buscar o pastor Gilmar no aeroporto, e ele entrou dentro do meu carro, ele sentou. Quando eu olhei para ele, eu comecei a chorar. Ele olhou para mim sério. Eu disse assim: moço, por que é que você está chorando? Eu disse: pastor Gilmar, eu estou chorando porque o meu sonho é ser o senhor. Eu quero usar os ternos que o senhor usa. Eu quero pregar nos congressos que o senhor prega. Pastor, eu quero ter a sua voz. Eu quero ser o senhor, pastor. Eu queria ser até moreno igual o senhor. Ele olhou sério para mim e com a voz de profeta me disse: moço, Deus não te chamou para ser um eco. Deus te chamou para ser uma voz. Segura a mão direita, porque eu vou profetizar algo de Deus para a sua vida. Deus vai te levantar do jeito que você é. Deus vai confiar coisas maiores, é do jeitinho, na sua simplicidade. Se você não canta bonito igual os cantores que cantaram aqui, você vai louvar com voz de taquara mesmo. Se você não tem uma oratória bonita igual o pastor Benhur, você vai pregar do jeito simples que você prega. Mas você vai ser você mesmo, porque é na tua simplicidade que paralítico vai andar. É na tua simplicidade que almas vão vir para Cristo. É na tua simplicidade que Deus vai operar maravilhas na tua vida. Só que acredite que essa palavra vem do céu. Abra a boca e glorifique. Nascer Jacó não é pecado. O pecado é querer ser Esaú. Mas você não foi chamado nem para ser Jacó e nem para ser Esaú. Você foi chamado para ser Israel, Israel, Israel, Israel. Você vai sair mancando daqui hoje, mas você vai sair mudado com a presença da palavra de Deus na tua vida. Eu que acredito no teu futuro, e o teu futuro é melhor do que o teu presente. Eu acredito no teu amanhã, e o teu amanhã é melhor do que o teu hoje. Só quem acredita nessa verdade profética, por 30 segundos glorifica a Deus depois da prega. carinhosamente, coloca a mãozinha no ombro da pessoa do seu lado, chacoalha ele assim carinhosamente e diga: Deus te chamou para ser você mesmo, para ser você mesmo, para ser você mesmo, para ser você mesmo. Jacó, qual é o teu nome, Jacó? Senhor, eu nasci Jacó, tentei ser Esaú, mas eu não sei quem eu sou. Agora tu está pronto. Você não foi chamado nem para ser Jacó, nem para ser Esaú. Você foi chamado para ser Israel. Israel, Israel, Israel. Oh, nome bonito! Levante a mão e glorifique o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que um obreiro tem que levar na sua bagagem? Jacó, agora chega a sua noite de sono diante de Deus. Jacó, agora chega diante da sua noite na cidade de Betel. E quando ele vai orar a Deus, ele com sua exaustão procura uma pedra e faz desta pedra travesseiro para passar a noite. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu descubro algo tremendo e maravilhoso. Jacó aqui agora mostra o que eu e você, obreiros de Deus, temos que ter na nossa vida. E o que é habilidade de lidar com pedras? Somente quem tem habilidade de lidar com pedras consegue dormir com travesseiro de pedra. Eu confesso aos irmãos que por muitas vezes eu preguei a palavra de Deus na época da prova do anonimato, da dificuldade que Deus havia feito alguns processos na minha vida. E muitas foram as noites que eu cheguei para pregar em algumas cidades, de madrugada na rodoviária, e esqueciam de me buscar. E eu dormia no banco da rodoviária até as 11 da manhã, chegava às 4 da manhã, pastor Douglas. Não era fácil naquela época. E eu dormia até o dia amanhecer, aí lembrava que o pregador estava na rodoviária. Iam lá me buscar. E foram muitas as vezes que eu coloquei uma caixinha de fita cassete na minha cabeça, dormia, e eu olhava para mim mesmo e dizia assim: Deus, eu acho que o negócio de ser pregador não é comigo. Eu vou desistir, vou parar, vou abandonar tudo. Deus, ninguém me valoriza, ninguém me considera. Olha só, Senhor, me esqueceram na rodoviária de novo. E eu olhava para aquela situação e dizia: eu vou parar e vou desistir. Mas quando eu deitava com o travesseiro de pedra, e na verdade era a minha caixinha de fita cassete, eu levava 25 fitas, voltava com 24 para casa. Uma eu dava de oferta para o pastor para ele me ouvir de novo, e 24 eu trazia de volta porque não vendia nenhuma. Mas era assim a vida do começo do meu ministério. E quando muitas vezes eu pensava em desistir, eu aprendi algo tremendo: é que só consegue sonhar, irmão, que nem Jacó sonhou, quem tem a capacidade e a habilidade de lidar com pedras. Porque Jacó estava com a barriga vazia, ele não tinha comido na viagem. Com sonhar depois de comer um mocotó, uma feijoada, é muito fácil. Eu quero ver sonhar com a barriga vazia e dormindo em travesseiro de pedra, pastor Moisés. Assim é difícil, mas só sonha com travesseiro de pedra quem Deus tem um sonho para realizar na vida dele. Só consegue sonhar numa situação dessa quem realmente acredita que foi chamado por Deus para fazer a diferença. Quando Jacó mostra-me o que aconteceu neste texto, eu descubro algo tremendo. Sabe de que pedras eu estou me referindo? Sabe de que pedras eu estou falando esta noite? São as pedras que atiram contra mim e as pedras que atiram contra você. São as pedras que vêm para ferir a minha e a sua chamada, vem para matar o teu e o meu sonho. E só atiram pedra em quem realmente Deus tem algo para fazer na sua vida. Quando eu era adolescente, menino ainda, aqui no interior do Paraná, eu às vezes ia para o colégio de bicicleta, e eu tinha um estilingue, um budoque, e muitas vezes eu passava na frente de uma casa da vizinha da nossa casa, e lá tinha um pé de manga muito bonito, e uns galhos do pé de manga saíam para fora do jardim. E um dia eu vi uma manga bonita, formosa, e eu bati na frente da casa daquela viúva. Eu disse assim: senhora, deixa eu pegar essa manga, porque a senhora é sozinha, sem muitas mangas aqui no pé. Ela olhou para mim e falou: não, moleque, eu não vou deixar, porque tu é muito peralta. Aí eu fui pro colégio, na volta eu olhei, e parecia que a manga dizia assim: eu te quero. E eu olhei para ela e falei: eu também. Quando eu vi aquilo, peguei o estilingue e botei uma pedra nele, mirei naquela manga e acertei no meio dela. Quando eu acertei na manga, ela caiu ao chão. Eu peguei a manga e parti em cima da minha bicicleta para procurar uma sombra para poder saborear aquela manga. Quando eu comecei a descascar aquela manga e comecei a tentar saboreá-la, antes mesmo de descascá-la, eu observei duas coisas naquela fruta que eu nunca mais esqueci em toda a minha vida. Primeiro, ela estava rachada por causa da queda. Segundo, ela estava marcada por causa da pedrada. Mas quando eu descasquei ela, irmã Mary, e coloquei ela na boca, eu percebi que mesmo rachada, e mesmo machucada, e mesmo apedrejada, ela não tinha deixado de ser doce. Sabe por que é que estão atirando pedra contra você? Sabe por que é que estão tentando matar o teu ministério e acabar com aquilo que Deus te deu? Porque o teu sonho é doce, doce, doce, doce. Meu Deus do céu, teu sonho é doce. O teu sonho é desejo de muita gente. A tua posição é desejo de muita gente. Mas você pode sair dessa convenção rachado e apedrejado. Pastor Sodré, o sonho que Deus lhe deu não vai deixar de ser doce. Pastor Dene, o sonho que Deus lhe deu não vai deixar de ser doce. Eu profetizo que tem gente machucado, rachado, ferido aqui esta noite, mas continua com a alma doce, doce, doce, doce, doce. Quem crê que essa palavra é profética para a sua vida? Então faça o que eu vou lhe pedir agora. Olha de canto de olho para o irmão da esquerda. Olha de canto de olho para o irmão da direita. Dá um tapinha nas costas do irmão da frente e diga para ele: olhe para cá, irmão, deixa eu ver o seu rosto. Olhe para mim. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, você vai olhar a sua volta de novo. Se esse irmão que estiver do seu lado estiver com lágrima nos olhos, sorriso na boca, a vontade da glória a Deus, é porque ele é um sonhador igual você. Mas se ele estiver com a cara fechada, parecendo que comeu giló e chupou limão e foi batizado no vinagre, é porque ele é um atirador de pedra, irmão. Toma cuidado com ele, a mensagem está doendo no rim e está fazendo mal para a alma dele. É um, é dois e é três. Olha a tua volta e vê quem está dando glória ou vê quem está resistindo. Nem feiticeiro vai resistir o poder de Deus aqui essa noite. Levante a mão e glorifica. Só quem tem um sonho de Deus, feche os olhos e volte a acreditar no teu sonho. Volte a olhar para o teu sonho. Eu profetizo coisas maiores para você agora. Eu profetizo coisas maiores para a tua vida e para o teu ministério. Ei, a manga da tua vida vai continuar doce. Eu profetizo coisas maiores para você. Cinco dedinhos assim em cima. Isso é interatividade, não é mecanismo. Não murmure antes de acontecer. Coloque a mãozinha com cinco dedos diante da sua face e tenta contar aí agora cinco amigos que você tem, que você pode contar para ele o que você quiser e amanhã a igreja inteira não está sabendo. Não demora não, porque você não tem. Mas você tem mais de cinco pessoas que não vão com a sua cara. Você tem mais de cinco pessoas que estão desejando a tua queda. Mas você tem um grande amigo lá no céu. Eu tenho um amigo que no momento em que você está embaixo, ele está com você. No momento em que você está em cima, ele está com você. No momento em que você está chorando, ele está com você. No momento em que você está rindo, ele está com você. No momento em que você está triste, ele está com você. No momento em que você está alegre, ele está com você. E no momento em que estão atirando pedra contra você, ele diz assim: meu filho, essa pedra não vai te matar. Faz dela travesseiro e volta a sonhar, volta a sonhar, volta a sonhar, volta a sonhar. Eu profetizo a volta do sonho de Deus para a tua vida. Jesus disse: chore com quem está chorando e sorria com quem está sorrindo. Chorar com quem chora é fácil, é para qualquer um. Tu vai no funeral, não conhece quem está indo para outra vida, mas você chora porque a família está sofrendo. Tem gente que chora assistindo Titanic porque é sensível, vê o DiCaprio e chora. Chorar com quem chora é muito fácil. Chorar com quem chora é para qualquer um. Eu quero ver você sorrir com a vitória de alguém. Ele mudou de campo, o campo é maior. Você dizer: parabéns, é só o começo do que Deus vai te dar. Tu vai chegar na presidência da convenção. O nome dele apareceu no cartaz do Congresso. Deus vai te usar lá, que vai ser uma coisa tremenda. Trocou de carro, comprou um carro, até a cor eu gostei, irmão. Comprou, gravou um CD, você dizia: eu quero o primeiro, com dedicatório, que a primeira tiragem vai vender a primeira semana. Cutuca o irmãozinho do seu lado e diga: que bom se fosse assim. E hoje não adianta olhar torto, porque eu estou cheio de Deus aqui esta noite. Tem muita gente que vai ter que te engolir seco. Tem muita gente que vai ter que te suportar. Porque o que Deus prometeu para você, o que Deus disse que você vai conquistar, o sonho que Deus te deu, não tem demônio, não tem Ziba, não tem Sambalate, não tem Tobias, não tem Simei, não tem acusador, não tem caluniador, não tem atirador de pedra, não tem demônio, não tem tranca-rua, não tem chucaveira, não tem cão do inferno que possa parar um obreiro convicto da sua chamada e um crente a quem Deus tem ministério. Eu profetizo coisas grandes na tua vida. Só quem acredita nisso, fica em pé comigo e glorifica Deus.